Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de escutar Endless Rain, X-Japan. E, é lógico, pra já começou uma música com X-Japan, tem que ser o nipônico da staff. Hoje a playlist é do Panda. Endless Rain, cara, é uma música assim que eu acho foda, muito foda, porque ela tem um pouco de significado pra quem gosta de X-Japan. É a última música que eles tocaram do último show que eles fizeram, antes da banda meio que terminar, assim, né? Ainda um pouco antes da morte do Hide. A letra dela eu gosto muito, eu acho ela bem bonita, né? Eu gosto muito dessa música por causa disso e por causa desse meio sentimentalismo por causa do The Last Live, né? Do X. Eu gosto muito de X-Japan e eu gosto muito de Endless Rain. Por isso ele tá aí na minha lista, porque ele tem esse significado, assim, muito importante pra mim. Bem, então é isso aí. Agora, a primeira música mesmo que vamos falar dessa playlist será, então, agora, Outra Chuva, November Rain, Guns N' Roses. Porra, November Rain não tem muito o que falar, né, cara? É Guns N' Roses. É, quem não gosta de Guns N' Roses, eu não conheço quase ninguém. Eu não conheço ninguém que me fala, não, eu não gosto de Guns N' Roses. Eu sei que existe, mas eu não conheço. Eu não conheço ninguém que fala, eu não gosto de Guns N' Roses. E November Rain é uma outra música calma, é uma balada do Guns N' Roses, uma baladinha. É assim como o X-Japan, o Guns também. Tem aquelas músicas mais agitadas e tal. E tem as músicas mais... Geralmente músicas que tem chuva, tem rain, são calmas. É verdade. Até a Rain do Creed também, né? É bem calminha. Uhum. Mas o November Rain, puta, cara, é uma música foda. Eu aprendi a gostar de Guns N' Roses com uma tia minha, que gostava também. E November Rain é uma das músicas do Guns que eu mais gosto. E eu geralmente costumo gostar das baladas do Guns, né? Bem, então é isso aí, pessoal. Escutem aí. Thank you.

Próxima música, pessoal. Agora vamos com Wish I Had an Angel, Nightwish. É a banda mais melodic metal. E eu curto pra caramba o Nightwish. E Wish I Had an Angel não é nem só... Não é nem tanto pela música, mas pelo clipe, cara. Eu tava numa época que... Porra, aquela época ainda de clipe na MTV, cara. Que não era nem, putz, sei lá, 2004, 2005. Até antes. E eu lembro que na época eu tinha lá meus 13, 14, 15 anos. O clipe, assim, eu sei lá, eu fiquei louco com o clipe dessa música. Conheci o Nightwish vendo vídeo de campeonato de CS, cara, de Counter-Striker. Tipo, o nego fazia vídeo de campeonato, tá ligado? E colocava as músicas, né, tal. Tipo, você não ficava escutando nego Roger Dead e tal, Fire Hole e tá. Não, o nego, tipo, colocava o vídeo só e colocava música, trilha atrás, né? Uhum. E eu lembro que um dos vídeos mais fodas que eu vi de campeonato, a primeira música que começava era uma música do Nightwish, né? X mais Sim. Desde então eu comecei a escutar o Nightwish, eu comecei a gostar de Nightwish. Só que assim, era naquelas, né? Você baixava o MP3 e escutava. Agora de ver na TV, por exemplo, ver tocando no clipe, foi a primeira música que eu vi do Nightwish tocando em clipe, foi a Wish I Had an Angel. Era como se fosse um trailer de um filme. Eu não sei, era bem louco o clipe. Então é isso aí, pessoal. Escutem aí. I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your angel tonight. Deep into the dying day, I took a step out. próxima música, pessoal. Mama, I'm Coming Home, Ozzy Osbourne. Porra, cheio das músicas sentimental nesse... nessa... Pô, você tá bem musiquinha calminha, hein, Panda? Tô. Que tá acontecendo contigo? Tirando o Wish I Had An Angel, que é mais pesado, né? O resto, tipo Endless Rain, November Rain, agora Mama, I'm Coming Home. Acho que é a música mais calma do Ozzy, se eu não me engano. Tô nessa pegada mais calma hoje, eu acho, porque... eu ando muito estressado, eu tenho que escutar... mais melódica. O Mama, I'm Coming Home, eu gosto da história da música, né? Que o Ozzy fez essa música pra mulher dele, né? A Sharon Osbourne. E, tipo, meio que uma homenagem pra ela, que é a mulher dele há tantos anos e era a produtora dele, se eu não me engano. E a música... eu gosto da música do estilo calmo dessa música. E eu gosto muito da letra dela, né? O Ozzy loucão daquele jeito, né, velho? Que ele é. E você vê que ele faz uma música calma dessa, é até estranho. Mas é muito foda, eu acho muito foda essa música. Inclusive... mas justamente isso eu acho que dá uma sensação legal, porque você vê o contraste e você fica pensando, caraca, velho. Exato. O cara é foda. Exato, exato. Então eu acho muito legal essa música por causa disso. Exatamente, por causa desse contraste, né? A loucura do Ozzy com a calma da música da Mama, I'm Coming Home. Então é isso aí, pessoal, escutem aí. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times gone by, seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Let me hypnotize it. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. Right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to head it on. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. Próxima música, agora pra começar a deixar um pouco os ânimos mais eufóricos, vamos com Amigo Nenhum, Matanza! É isso aí, Matanza. Primeira pessoa que taca Matanza nesse cast, nas playlists do Projeto X, tava na hora. Eu sou muito fã de Matanza, eu curto pra caralho Matanza, assim. O Matanza tem as músicas mais pesadas, eles têm músicas alegres. Amigo Nenhum, ela chega até a ser calma, se você for comparar com as outras músicas do Matanza. Mas o que eu gosto muito da Amigo Nenhum é a letra dela, porque, assim... Eu sou paulista, paulistano, moro em São Paulo, é a cidade, assim, mais agitada e tal, e eu sinto que a Amigo Nenhum, pra mim, assim, sentimento pessoal meu, é que ela representa um pouco o sentimento do paulistano, ser paulistano, né? A Amigo Nenhum, eu não falo, pô, eu não tenho amigo nenhum, por isso que eu gosto da música. Não, eu tenho vários amigos, mas, porra... A Amigo Nenhum, se você pega a letra da música, pô, se você pegar a frieza das pessoas de São Paulo no seu dia a dia normal, quando eles estão trabalhando e tal, às vezes as pessoas andando na rua, parece que são pessoas frias e tal, então são pessoas sem amigo nenhum, né? É mais pela metáfora, não é nem tanto pelo significado da música em si. É isso, e foi uma coisa que no último show que eu fui do Matanza no ano passado... ano passado ou ano retrasado? Acho que foi ano retrasado. Faz tempo que eu não vou no show no Matanza. O time mesmo falou, né? Eles tinham acabado de lançar a Odiosa Natureza Humana, né? O álbum, e essa música é do álbum da Odiosa Natureza Humana. Eles falaram, né? A música foi feita em homenagem a São Paulo. Não, eles falaram que a música representa também São Paulo, que é a cidade mais fria, né? Você pega a letra, escuta a música, eu vejo São Paulo, cara. Eu vejo a cidade, eu vejo as características de São Paulo. Uhum. Porra, é Matanza, né, cara? Eu curto pra caralho Matanza. E, assim, essa virou uma das músicas, minhas músicas favoritas do Matanza, o Amigo Nenhum. Sei lá, é um sentimento que eu tenho e eu gosto muito pra caralho dessa música. Tá ok, então, pessoal, escutem aí. We'll be right back. meninos que aqui nascerão, respirando perigo. Por isso aqui ninguém se faz de poucos amigos. Aqui ninguém tem amigo nenhum. Bem, pessoal, então agora para finalizar, vamos escutar um pouco de Aerials, Sister of a Down, SOAD. Puta, eu não tenho que falar, nem que falar, né? SOAD, Sister of a Down é minha banda favorita. Assim, de longe. Peraí, você chama de System ou de SOAD? Depende, eu chamo. Eu pros mais chegados eu falo SOAD. Pros menos chegados eu falo System of a Down. Eu falo SOAD, então tá de boa. Tipo, eu não reclamo que abrevia, a abreviação é legal, é SOAD mesmo, é. Mas é a minha banda favorita, assim, desde muitos anos. Desde que eu tenho 12 anos, eu curto pra caralho System of a Down. A Aerials foi uma das primeiras, mas não foi a primeira, né? Eu escutei outras antes, acho que até Spiders foi uma das primeiras, Atua, mas a Aerials foi uma das primeiras, umas que eu escutava demais, assim, demais. É uma música que eu escutava muito quando eu estudava no ensino fundamental, né? Lá pelos meus 12, 13 anos. O clipe de Aerials é muito bom, tem uma pegada mais crítica, com muitas músicas do System. Acho que é isso, cara. Eu não vou me alongar muito, senão vai ficar muito longo o monólogo se eu ficar falando sobre System of a Down o resto do dia. Mas System eu acho que até merece, cara, porque System é muito merece, bom. Merece, cara. Eu gosto pra caralho. É a minha banda favorita até hoje. E é isso. Eu vou parar de falar, senão vai levar o dia inteiro falando de System of a Down aqui. Bem, então é isso daí, pessoal. Com vocês, Aerials. Escutem aí. Sky, when you lose my mind.